DJs Ellison e Juninho, te surpreendendo mais uma vez no show do Águia. No show do Águia. Alô, Ibirapuera, alô, meu pitbull! É o Pop, brother! Eu queria que a família Pop, quem é de Coraci, quem não é, botasse a mãozinha pro céu, senhor. Aí, qual a mão direita de vocês é essa aí, né? Pra cá, direita, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, parou! Vai começar! Olha o Duque como ficou bonito, meu irmão. E a galera Pitbull, como é que é? Só quem tá solteiro aí, joga essa mãozinha lá em cima. Só quem é de Coraci, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima e bate assim, ó. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vitória do Clube do Remo, bota o bracinho pra cima aí. A torcida do Leão tá aí, Juninho! Tá aqui o Alisson! Quem é, quem é, quem é, quem é o campeão aí, maninho? Olha, ainda ninguém. Ninguém ganhou nada. Mas é o seguinte, quem saiu na frente foi o Remo, viu, meu irmão? Quem é do Clube do Remo, bota o bracinho pra cima, bate na palminha na mão! Palminha na mão! Palminha... Mas... Tem que respeitar o Paysandu também, não é, Juninho? Verdade, sem dúvida, é o papão da Curuzu! Quem é do papão? Paysandu, bota o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Agora quem não é nenhum dos dois e quem não deve nada pra ninguém, canta bem forte essa aqui, ó. A gente brigou. Yannice, segura. Esse cantor que você vai trazer pro seu aniversário, é, Maninho? Me diz aí, é ou não é? Ele mesmo. Então vamos ver se a galera já sabe cantar a música do cantor que vem dia 29, agora de março, pro aniversário do Edson do Planeta Show. Super Pop, Ouro Negro, Mauro Sul. E esse cantor, vamos ouvir. A gente brigou. E aí? Então joga. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher. Isso vai ser loucura, meu irmão! Vai subir! Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Você, alô, meu parceiro negro da TJ, alô, Bezerra, alô, Ciro, Lorena Paysandu, hoje não deu, mas vai dar, o Paysandu chega lá, alô, meu parceiro Estevam, é agora, Alisson! Aí, DJ, pode aumentar, aí, DJ, pode aumentar, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, são vocês, são vocês, eu já falei, bota no 12, bota no 12, mas vocês sabem que o Ellison sempre nova, né? Tem que ser maior, tem que ser no 14! O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E agora, Juninho? No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Mas pros carinhas. Pode ser no 18ão também, Alisson! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Bate na palma da mão! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. E as nossas bicolindas aí, Alisson! Quem tá solteiro, bota um bracinho pra cima e dá-lhe soquinho pro céu! É chopita, é chopita, é chopita, é chopita, é chopita! É só chove, meu irmão! Vai, pop in the checa, vai, pop in the checa, vai, pop in the checa, vai, pop in the checa, vai, pop in the checa, vai, pop in the checa, vai, vem, vem, vem, que é super sobe! A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho, bate zapê, bumbum gostosão, troco sedutor, foi por isso que o doguinho se encantou. Alô, Melri! Cheia e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem, sei que. É muita gelada no pop do Ibirapuera, maninho. Imagine o sorriso pop, maninho. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, subir, subir. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Pega a bazuca aí. Eu vou chamar alguém do público aqui comigo. Eu vou chamar alguém do público comigo. Vem aqui, Estevam. Sobe aí, por favor. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Não demora muito pro show, não fica parado. Sobe aqui, sobe, sobe, sobe, sobe por aqui, por aqui. Vem por aqui, por aqui. Rápido, tem que ser rápido. Ajuda aí. Sobe. Vou chamar alguém do público aqui. Alguém do público. Estevam, você tá no ninho. Vem aqui, vem aqui. Isso, ajuda aí. Isso são as novidades do pop que balança a galera. E todo mundo gosta. E olha, pra nação azulina, né, do Remo aí, né? Agora, eu vou fazer o seguinte: o Ellison vai fazer uma mixagem, você vira na batida, tá bom? Peraí, presta atenção! Bora! 5, 4, 3, 2, 1, já! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Júnior Santorini. Eu pedi agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Bota a pinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Bota a pinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Essa agora fica na história. Hoje é aniversário do Eric também, né? Não, já passou, foi ontem, né? Tá valendo, virada, meu amigo Diego. Bobinho, Bobinho, Diego, Diego, Bobinho. Bora, garoto! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Alô, Ed dos Maninhos! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tapinha! Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar. Picada, picada, picada, picada, picada, picada. É assim, ó. Hoje eu vou dar ali a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar ali a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar ali a picada, picada, picada, picada, picada. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Minha família Fibicel aqui com gente. Júnior Santorini. É o Pop Live que comanda no Pará. Convoca várias novinhas, o bagulho vai endoidar. Pode descer o whisky que é novinha tão chapada. De Zé nesse Juninho, pronto pra dar a bica. Libera essa energia que as Pop Live. Alô, Puff, é nós de novo, de volta ao seu ninho. Deixa nessa batida, deixa nessa batida, que eu tô sentindo que mesmo que o Remo ganhou hoje, a torcida do Paysandu tá um pouco mais forte. Quem é do Paysandu aí, bota o bracinho pra cima. Quem é do Papão, bota o bracinho pra cima, só a torcida do Paysandu. Eu não acho, eu acho que a torcida do Leão tá arrebentando hoje, eu não sei. Peraí, então bora... Vê logo esse resultado pra calar a boca de qualquer um aí. Tirar cisma, né? Exatamente. Juninho, quem é do Paysandu dá uma vaia na torcida do Remo? Acho que eu peguei de surpresa. Bora fazer de novo. Quem é do Paysandu dá uma vaia no Remo aí? Agora eu quero ver. Quem é do Remo dá uma vaia no Paysandu? Puta que pariu. Então quem é do Papão canta? Vamos! O quê? Quero gritar, show do Paysandu. Vamos. Como é que é? Pra cima, Papão. O microfone tá aberto, tá aberto. Gritar campeão. Peraí, peraí, peraí, peraí, para tudo. Para tudo. Que agora eu quero ver o fenômeno azul. Quem é do clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Dá-lhe um soquinho pra cima. Soquinho do Remo. Uma coisa eu te peço, sai paixão. Jogaram, viu? Honra essa camisa, meu poderoso leão. Foi! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Oh, oh, oh, oh. Agora! Pitbull! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Juninho, opa! Eu queria registrar também a presença dos jogadores do Clube do Remo. Estão aqui presentes com a gente. O Jaime do Leão tá aí presente com a gente no camarote. Ele e aquele baixinho que arrebentou também, o Felipe Marques. Tá aí! Não é Bismarck, é Felipe Bismarck. É Felipe! Tá faltando o jogador do Paysandu vir aqui no Pop também, né, Maninho? Pode crer, Alisson. Vindo curtir o Pop e jogando bola não tem papo, meu irmão. Da Rua da Paz, o Igor Mando Yuri, Maza Lucas e Marley, a nossa rapaziada, os nossos meninos. Bora, rapaz, se tu quer trabalhar, vem pra cá, bora. Vem. Faz assim um sapateado de rua, assim, bora ver. É muito sopitel. De rua. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Jeito dele, deixa comigo. Só que tiver um balde com uma cerveja. Bora beber! Bora beber! Bora beber! Aí, Eric! Abraço pra ti, garoto! O Arico da Ciane também! E agora? Bora deixar no escurinho, deixa o fogo pra galera. Quem tiver o celular e acende. Quem tiver uísque aí também põe pra cima. E quem tiver isqueiro também, acende tudo! Acompanha. Senta. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta. É, Douglas, agora tem que ser rápido os botos, maninho. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com... Bora, Dieguinho. Ela balança e Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com... Já ia aqui, mano. Balança e Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Senhor. Essa eu nunca fez, mostra dela. Na potranca, bum. Quero saber o nome dessa galera todinha aqui em Portadela. Por gentileza, o nome de toda essa galera, frente a frente com a Águia. A gente vai cumprimentar vocês. Bora! E a galera da loja Fortaleza, inclusive filma aí. Meu amigo André da Fortaleza, seu filho é. Meu irmão, meu parceiro Júnior da Guinove, feliz da vida com a virada hoje, ele é sua esposa. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Carequinha Showman, junto com a Leonora. É a galera curtindo de boa, assim que é bacana. Nosso parceiro, Robin Gol, ali pela esquerda, Alisson. Sem o Kis Cavanha, cada um com uma camisa de um time, mas todos gostam do Pop, meu irmão. Neto absoluto. Você, Nil, e o Thiaguinho de Anivel. Acho que ele não deu conta, né? Eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca. É o pique. Isso rebola gostoso, o inteiro te olhando, te pega de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Papacho, nosso segurança oficial da família Pop. Aí, Eder, os maninhos. Olha a biela de olho em ti aí, ó. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce pra pegar uma cerveja! Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Era uma briga em... Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Quem é que não ama mais? Quem é que não ama mais? Quem já amou aí alguma vez? Bota o bracinho pra cima. Agora é o seguinte, quem é que nesse carnaval não vai ficar com ninguém? Já deixou todo mundo? Vai ficar solteirão no carnaval aí? Bota o bracinho pra cima. Bota, bota, bota, bota. MC, vamos lá, canta, vai! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. De novo, de novo, de novo. Não dá mais. O pop é esse, maninho! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Vai, Chupacão! Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou. E as amigas? E suas amigas putiane. Eu vou comer também. Suas amigas putiane. Eu vou comer também. E aí, a mulherada chega chegando. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Minha família! Se dane, eu quero mais é que se exploda. Essa família é super pop. Que no Ibirapuera! Que eu cheguei, cheguei chegando 40 por 20, meu irmão. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Bora fazer a nossa selfie ao vivo, ao vivo, ao vivo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. É muito pop na tua cabeça. Então toma, toma, toma bicada que ela gosta. Toma, toma bicada que ela gosta. Toma, toma. parada tá muito abusiva. O Pestão também! Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, o WMJK na piscina. Cebolinha, cebolinha, cebolinha, pra cima, bora, bora! Alô, gordo, nas tarugas! Joga pro tranque, não se acanhe, na puta que toma. Alô, Rico da série, Wendel! Calma, o William e a Tânia, meu irmão. O Jabuti da explosão e a menina do Rubi. Jogando por cima, rebola a menina, entrando no clima, pegando a linha com a menina. E educação, aqui no pop é só na moral. Tá bundinha pra frente e pra trás, novinha tarada, tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Alô, Billy. Billy da Fantasminha tá aí com a gente. Juninho Wallace também. O Billy tá de volta, brother. Bicho Cavanhaque também, Bruno Anderson. Alô, Bicho. Levanta essa mão que é muito pequeno, meu irmão. Vai jogar, vício da batida, querendo se envolver. O estilo fala de... sério, fala sério. Não tá igual o Pablo Vittar, meu irmão. Vai lá! Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Bora, Vitor! Diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz. Robigol do papão, não deu, Robigol! Seja pra próxima. Cara, como é profissional, dança toda, meu irmão. Alô, Primote! Passa o carro pro meu nome. Não passa mal, mente com meu corpo sensual. Kid Cavanhaque. O que a gente tem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Alô, Ninho! Vai passar mal. Cadê o Thiaguinho, hein? Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que a gente tem. Batida querendo se envolver, um estilo diferente que prende. Quem é que já tá no clima de carnaval aí? Bota o bracinho pra cima! Bora, meu pitbull! Tu tá, tá, tu tarará, no balanço do chicote. Diretoria do Bloco Alho de Marituba aqui! O pop no sábado no Bloco do Alho em Marituba! Vai dançar, tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí, o Wilson aumenta o som, chaga lá! Balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar, tu tá, tá. Joga pra cima, nana, nana, meu bebê. Que a gente tem, Juninho? Que a gente tem, Juninho? Que a gente tem aí, maninho? Primeiro que essa aqui, a onda não para. Deixa eu mostrar aqui, Alisson. Agora, semana que vem, a Mani Deua, o bloco pop na veia. É pop na veia, oficial do Super Pop. A gente vai no trio e na volta, em frente ao abacatão, o Super Pop vai estar montado. Ou seja, você compra o abadá que tá aqui, ó. O novo abadá do bloco pop na veia, R$20 somente. E aí você dá a volta no trio e ainda curte o Super Pop, meu irmão. Só 20, segura aí. Vamos lá, Alisson. Inclusive aqui atrás do Águia, diretor Patrick! Vai, vai, vai, vai! Arrebenta, maninho! Alô, Pipos, alô, Filipinho! Filipinho do Leirão! Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor de pé. Meu maninho top! Meu amor de pé. Paradinha top! Top. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor do. Tiaguinho do pagode. Meu amor. Já chega logo pagando tudo, meu irmão. Hey. A noite as estrelas iluminam meu corpo. Luciano Flores. É Luciano Flores, não deu pra gente, mas nós estamos fortes, maninho. Tua luz. E Luciano. Sou teu amor. Você e também a sua rosa querida. Pegue presente com a gente, valeu pelo carinho. Francinete, Arão, Pedro, o Henrique, o Daniel da Tita Melo, Jamuti da Explosão. Segura o batidão, Urania. Sucesso. Banda Catrina. Catrina. Tudo arregaçado aqui, meu irmão. Som do sucesso. Vai! Bota a mão na cabeça que vai começar. Rebola! O Rebolation, o Rebolation, o Rebolation, show, Rebolation. O Rebolation, o Rebolation, o Rebolation, show, Rebolation. Eles são alô, minha galera, presta atenção. Rebolation, nova sensação. Menina e menina, não fique de folga que vai começar. Ei, ei, no fone, no fone. Velhos carnavais. Bota a mão na cabeça que vai começar. Oh. O Rebolation, hey. O Rebolation, hey. O Rebolation, show, rapaz, olha o Hugão ali de folga hoje, rapaz. O Hugo manda chuva, tá de folga hoje. Isso que é o homem, meu irmão. Rebolete é bom, bom. Rebolete é bom, bom, bom. Rapaz, o Thiaguinho do Crau apareceu, meu irmão. Murilo, libera o docinho. Mais uma vez por ti. E aí, Murilo do Crocó? Como fugir? Tá aqui no pop. Tamo junto, hein, Murilo? Brinca, não desfaz. Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. Yeah. O teu signo tem a ver com o meu. Seus filhos me fazem enlouquecer. Me fazem enlouquecer. Oi, tudo agora. Olha o balanço, como é que tá? Hit it, it's a remix. Hey, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer yo. Amor. Jogar na cama pra te dar. E aí, Duduzinho das fãs? Bora, garoto! Eu te dei tudo no chão, te dou tanta pressão. Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Te dou o meu amor e te faço suar. Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Bondinho pela vez de gata, meu irmão. Acho que hoje ele vira. Vai virar o Zé. Isso. falhei bem. Amor, eu sei, te magoei bem. E como é que é? Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Calma. Eu te amo tanto, tanto, me custa tanto viver sem ti. Quero ouvir você. Se tu ainda me amas, amas, amas. Fala do olho, Pezão! Você faz parte dessa história no nosso coração. Te peço só mais, só mais uma chance, eu só te peço. Garçom de Milson, providenciando dois tubos de uísque aqui pra família TJ. Garçom de Milson, faz o que demora. E dois tubos de uísque também pra família Fantasminha. E aí, Alisson! Alô, can you go? Como é que é, maninho? Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E assim, ó! No chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Sabe o Dieguinho lá do Rivelino tá aqui com a gente, é, Alisson? É, DJ Dieguinho! Tadinha das Produções! Segura! Pega, não vi uma garrafa cheia daí? É por isso que eu gosto de artistas, inclusive nacionais e internacionais, que não tem frescura, que chega no show, às vezes vão pro camarim e a gente não vê. E é por isso que eu gosto também de gata, que ela vem logo aí pro palco, já pra ferver a galera, botar todo mundo pra explodir. E eu vou chamar aqui comigo o meu parceiro, irmão Fabrício Bezerra, aqui do meu lado. Fabrício, grande apresentador da nossa cultura paraense, um dos representantes de maior classe da cultura paraense, modelo e também amigo particular da família Pop há muito tempo. Vamos para essa aqui. Essa é para as mulheres aí. Não vai ganhar minhas namoradas que eu não mexo com as tuas. E aí, galera? Coisa bonita. Esse é o Pop, né? Arrastando multidões, ô meu amor, tudo bem? Fazendo toda a diferença nas noites de Belém, em todo o estado do Pará. É por isso que eu sou fã do Juninho, do Elcio, dessa empresa que faz parte da cultura paraense. Quem é do Pop, dá um grito! Com energia positiva do Pop, com vocês, pra vocês, Fernanda Lacerda, a Mendigata! Comigo, por gentileza, os homens daqui, os homens, os homens aqui, bora fazer um mundo com eles, mulherada, não, depois, Bota os homens, quem quer ver ela aí lá embaixo, põe a mão pra cima, pelo amor de Deus, aí, cara! Agora, vem de nada! E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai, vai, vai, vai, vai descendo, vai descendo, sube! Você vai se dar uma mulherada pra subir aqui em cima comigo. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Ela vai sentar. Ela vai sentar. Balança o Uri, chama de malandra, ela vai se apaixonar. Você consegue? Você consegue subir aqui? O Bezerra te ajuda, o Fabrício. Bota a luz aqui, bota a luz. Repete, Alisson, repete, repete, repete, repete. Fica tranquila que dá tudo no seguro. Agora, vamos na música, não senta, senta, senta. Mas quero ver todo mundo junto comigo. Vai, vai. Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força, com força. Vai, vai, malandra, tá louca, tu brincando com o bumbum. Pediu pra parar, segurou! Eu acho que a galera tá precisando tomar uma, hein? Como é que é? Todo mundo um pouco devagar aqui. Eu acho também. Eu acho que eu vou descer com um gorozinho pra galera aí. Fernanda. Quem quer? Fernanda. Você vai no meio da galera, não acredito. Eu acho que eu vou, é o jeito, né? Chama aqui ninguém o segurança tá de folga. Comigo? Eu acredito. Vamos lá, quem vem? Bicho, é loucura, meu irmão, é loucura, é loucura. Ela é muito doida, meu irmão. Todo mundo pulando. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Endoidece, endoidece, endoida mente gata, endoida mente gata, endoida mente gata, endoida mente gata, endoida. Eu vou preparar. Eu queria que a produção, xerife, botasse um case aqui, bem confortável, que ela vai descer mesmo, meu irmão. Vocês querem ou não querem? Cadê? Desço ou não desço? Acho que eu não vou descer, a galera não quer não. Que ela tá por dentro. Qual é a parada? Eu tô sabendo que hoje teve jogo Remo e Paysandu. Quem é Remo aqui? Faz barulho! Vale pros dois, então. Não vale? Remo! E a galera? Olha, a galera demorou um pouquinho, mas ajeitou aqui, improvisa. Bota uma música boa! Bezerra, você não passou a língua nesse copo. Uma não. Tequila, whisky ou tequila? O que vocês preferem? Uau! Isso quero ver alguém pra virar aqui, ó. Chegando o carnaval, gente. Acho que esse moreno aqui, ó, ele tá afim de secar o copo contigo. Vira, vira, vira, vira. Vem, gente. Vira, vira, galera. Vira. Edson, você é puto, não deixava. Do nosso abadá, o bloco Pop na Veia. É assim, ó. Vou te engordar, vou te engordar, vou te engordar. Sabe o que eu vou pôr? Porque eu fiquei fã do Superman. É pop! Pop! Descendo! Essa mendiga deixou! Todo mundo! Vai! Embaixo! Vocês estão com vergonha? Quem descer mais vai dançar aqui comigo no palco. Prepara uma onda que você sabe fazer. Lembrando, maninho, estaremos sábado... Sube, sube, sube, Mike, Mike. Agora, peraí. Agora, peraí, peraí, peraí, peraí. Como aqui não existe discriminação, nós somos pop, nós somos todos vocês. Vai doido. Já tem ali o viado, já tem. Já tem. Já tem. Você gostou desse? Eu vou ficar com isso. Joga aí. Chapéu do Kigumi. Ali, Fabrício. Vamos fazer uma aí. Fecha só ela aí. Fecha só ela aí. Bora ver. Fecha, meu irmão. Vai, vai, fica ali. Bora, não tem papo. É agora, Alisson. Impressão, é pressão, é pressão. Pop live, impressão, é pressão, é pressão. Pop live, impressão. Uma bicada, toma, bicada. Toma, toma, toma, toma, toma, bicada. Agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia uma bicada. Toma, toma. Cobra da Dragoa, a marca oficial da família Pop.